Ficheiro 63, página 510. Se era realmente necessário para que Jamie fosse libertado da prisão, a fim de evitar a invasão jacobita da Escócia, tudo indicava que eu teria de conseguir libertá-lo, qualquer que fosse o método e quaisquer que fossem as consequências. Finalmente, ergui a cabeça, fitando diretamente os olhos do mestre de música. Vou ter de fazer isso, disse eu, num sussurro. Não há outro modo. Fiz um momento de silêncio. Em seguida, Herr Gerstmann olhou para Madre Hildegard. Ela vai ficar aqui, declarou a Madre Hildegard com firmeza. Manda avisar o dia e a hora da audiência, Johannes, quando tiver arranjado tudo. Virou-se para mim. Afinal, se você está realmente decidida a seguir esse caminho, minha querida amiga. Os seus lábios cerraram-se numa linha fina. Depois abriram-se para dizer: pode ser um pecado ajudá-la a cometer uma imoralidade. Ainda assim, falo-ei. Sei que as suas razões lhe parecem boas, quaisquer que sejam. E talvez o pecado seja contrabalançado pela graça da sua amizade. Ah, madre. Achei que iria chorar se dissesse mais alguma coisa. Assim, contentei-me em simplesmente apertar a mão grande e áspera de trabalho que descansava no meu ombro. Tive uma vontade súbita de me lançar nos seus braços e enterrar o rosto no reconfortante peito de sarja preta. Mas a sua mão deixou o meu ombro e buscou o longo rosário de azeviche que retinia entre as pregas da saia quando ela andava. Rezarei por si, disse ela, com um arremedo trêmulo de sorriso no rosto menos duramente esculpido. A sua expressão mudou repentinamente para uma profunda consideração. Embora eu me pergunte, acrescentou pensativa, exatamente quem seria o santo padroeiro a ser invocado nestas circunstâncias. Maria Madalena foi o nome que me veio à mente quando ergui as mãos acima da cabeça numa simulação de prece para permitir que a pequena estrutura de vime das anquinhas deslizasse pelos meus ombros e se assentasse nos meus quadris. Ou Mata Hari, mas eu tinha absoluta certeza de que ela jamais integraria o calendário dos santos. Quanto a isso, não tinha a certeza a respeito de Madalena, mas uma prostituta regenerada parecia a mais provável entre as figuras celestiais a compreender a aventura que estava a ser empreendida. Refleti que o convento dos anjos, provavelmente, nunca viram um hábito como aquele. Embora as postulantes, prestes a fazerem os seus votos finais, fossem esplendidamente vestidas como noivas de Cristo, seda vermelha e pó de arroz provavelmente não faziam parte das cerimónias. Muito simbólico, pensei, enquanto as sumptuosas dobras do tecido vermelho vivo deslizavam pelo meu rosto virado para cima. Branco para pureza e vermelho para o que quer que fosse. A irmã Minerve, uma freira nova de uma nobre família rica, fora indicada para me ajudar com o vestuário e a apresentação. Com considerável habilidade e segurança, ela penteou e enfeitou os meus cabelos, ajeitando a menor ponta de pluma de avestruz adornada de pérolas minúsculas. Penteou-me as sobrancelhas cuidadosamente, escurecendo-as com pequenos pentes de grafite, e pintou-me os lábios com uma pena mergulhada num pote de rouge. A sensação do rouge nos meus lábios era de um formigueiro insuportável, acentuando a minha tendência a desatar em breves gargalhadas incontroláveis. Não por hilaridade, mas histeria. A irmã Minerve estendeu o braço para pegar no espelho de mão. Eu impedia com um gesto. Não queria olhar-me nos olhos. Respirei fundo e fiz um sinal com a cabeça. Estou pronta, disse eu. Mande trazer a carruagem. Eu nunca estivera naquela parte do palácio antes. Na realidade, depois das inúmeras voltas e retornos pelos corredores de espelhos iluminados com velas, já não sabia ao certo quantas havia de mim, quanto mais para onde qualquer uma delas se dirigia. O discreto e anónimo cavalheiro da alcova, Conduziu-me a um pequeno aposento com portas almofadadas. Bateu uma vez, depois fez uma mesura para mim, girou nos calcanhares e partiu, sem esperar uma resposta. A porta abriu-se para dentro e eu entrei. O rei ainda estava vestido. Esse facto arrefeceu os meus batimentos cardíacos, reduzindo-os a um nível tolerável, e eu parei de me sentir como se fosse vomitar a qualquer momento. Não sei bem do que é que estava à espera, mas a realidade era levemente reconfortante. Ele estava vestido informalmente de calças e camisa, com um robe de seda castanha sobre os ombros, por causa do frio. Sua Majestade sorriu e fez-me levantar, pondo a mão sob o meu braço. A palma da sua mão era quente. No meu subconsciente, esperava que o toque da sua mão fosse pegajoso. E eu devolvi o sorriso da melhor forma possível. A tentativa não deve ter sido muito bem sucedida, porque ele deu umas palmadinhas no meu braço, afetuosamente, e disse: Não tenha medo de mim, chère madame, eu não mordo. Não, disse eu, claro que não. Ele estava muito mais tranquilo do que eu. Bem, claro que está, pensei comigo mesma. Faz isto constantemente? Respirei fundo, tentei relaxar. Aceita um pouco de vinho, madame? Perguntou. Estávamos sozinhos, não havia criados, mas o vinho já fora servido em duas taças sobre a mesa, reluzentes como rubis à luz das velas. O aposento era bem ornamentado, mas muito pequeno, e, fora a mesa e um par de cadeiras com encosto oval, continha apenas uma chaise longue de veludo verde, magnificamente estofada. Tentei evitar olhar na sua direção, enquanto pegava na minha taça de vinho com um murmúrio de agradecimento. Sente-se, por favor. Luís deixou-se cair numa das cadeiras, indicando-me a outra. Agora, por favor, disse sorrindo para mim, diga-me o que é que eu posso fazer por si? O meu marido, comecei por dizer, gaguejando com um pouco de nervosismo. Ele está na Bastilha. Claro, murmurou o rei, por encetar um duelo. Sim, eu lembro-me. Tomou a minha mão livre na sua, os dedos pousados levemente no meu pulso. O que gostaria que eu fizesse, chère madame? Sabe que é uma ofensa grave. O seu marido infringiu o meu próprio decreto. Um dos dedos acariciou a parte interna do meu pulso, enviando pequenas sensações de cócegas pelo meu braço. Sim, eu compreendo, mas ele foi provocado. Tive uma ideia. O senhor sabe que ele é escocês. Os homens desse país ficam. Tentei pensar num bom sinónimo para loucos de raiva. Ficam muito furiosos em questões que envolvam a honra própria. Luís concordou, abanando a cabeça, mas mantendo-a baixa, aparentemente absorto com a mão que segurava. Pude ver o leve brilho oleoso da sua pele e sentir o seu perfume. Violetas, um cheiro doce e forte, mas não o suficiente para mascarar o próprio odor ácido da sua virilidade. Ele esvaziou a sua taça em dois grandes goles e livrou-se dela para poder segurar a minha mão entre as suas. Um dedo, de unha curta, traçou as linhas da minha aliança de casamento, com os seus elos entrelaçados e as suas flores de cardo. É bem verdade, disse ele, puxando a minha mão mais para perto, como se quisesse examinar a minha aliança. É bem verdade, madame. No entanto. Eu ficaria muito agradecida, Majestade. Interrompi. Ele ergueu a cabeça e os meus olhos encontraram os dele, escuros e interrogativos. O meu coração parecia um martelo pneumático. Ficaria muito agradecida. Ele tinha lábios finos e dentes maltratados. Eu podia sentir-lhe o mau hálito. Uma mistura de cebola, cáries. Tentei suster a respiração, mas isso não poderia ser mais do que um expediente temporário. Bem, disse ele devagar, como se refletisse sobre o assunto. Eu mesmo estaria inclinado ao perdão, madame. Soltei a respiração num sopro curto. e os seus dedos apertaram-se sobre os meus, num sinal de advertência. Mas, sabe, há complicações. Sério? Disse eu, fracamente. Acenou com a cabeça, os olhos fixos no meu rosto. Os seus dedos vagueavam delicadamente sobre as costas da minha mão, traçando as veias. O inglês que teve o infortúnio de ter ofendido Milord Brochtuarach, disse ele. Ele estava ao serviço de um certo homem, um nobre inglês de alguma importância. Sandringham. O meu coração deu um salto à menção, embora indireta, do duque. Esse nobre está empenhado em, digamos, certas negociações que lhe dão direito à consideração? Os lábios finos sorriram, enfatizando a proa imperiosa do seu nariz. E esse nobre interessou-se pela questão do duelo entre o seu marido e o capitão inglês Randall. Receio que ele tenha sido muito enfático em exigir que o seu marido sofra a penalidade total da sua indiscrição, madame. Maldito barril de gordura, pensei. Claro, já que Jamie recusara o suborno de um perdão, que maneira melhor de impedir que ele se envolvesse nos assuntos do Stuart do que garantir que Jamie fosse mantido preso na Bastilha pelos próximos anos. Seguro, discreto e barato. Um método destinado a atrair o duque. Por outro lado, Luís ainda respirava pesadamente sobre a minha mão, o que considerei um sinal de que nem tudo estava necessariamente perdido. Se não ia atender ao meu pedido, não devia esperar que eu fosse para a cama com ele, ou, se esperava, ia ter uma grande surpresa. Reuni forças para uma nova tentativa. E Vossa Majestade aceita ordens de ingleses? Perguntei com ousadia. Os olhos de Luís arregalaram-se por um momento, com um choque. A seguir ele riu, ironicamente, percebendo a minha intenção. Ainda assim eu tocara num ponto sensível. Vi o pequeno espasmo dos seus ombros, enquanto reassentava a sua convicção de poder como um manto invisível. Não, madame, não aceito, disse com certa aridez. No entanto, levo em consideração vários fatores. As pálpebras pesadas penderam sobre os meus olhos por um momento, mas continuou a segurar a minha mão. Ouvi dizer que o seu marido se interessa pelos negócios do meu primo, disse ele. Vossa Majestade está bem informada, disse eu educadamente. Mas já que é assim, deve saber que o meu marido não apoia a restauração de Stuart ao trono da Escócia. Rezei para que fosse isso que ele desejava ouvir. Aparentemente era. Ele sorriu, levou a minha mão aos lábios e beijou-a de forma breve. Ah, eu ouvi histórias conflituantes sobre o seu marido. Respirei fundo e resisti ao impulso de retirar a minha mão com um safanão. Bem, é uma questão de negócios, disse eu, tentando soar o mais descontraída possível. O primo do meu marido, Jared Fraser, é um jacobita, confesso. Jamie, o meu marido, não pode andar por aí a revelar publicamente os seus verdadeiros pontos de vista, quando tem uma sociedade com Jared. Vendo a dúvida começar a desaparecer do seu rosto, apressei-me a continuar. Pergunta-me se a Duvernay, sugeri. Ele está bem familiarizado com as verdadeiras preferências do meu marido. Já perguntei. Luís fez uma longa pausa, observando os seus próprios dedos, escuros, grossos, curtos, traçando delicados círculos nas costas da minha mão. Tão pálidas, murmurou, tão finas. Acho que poderia ver o sangue fluir sob a pele. De seguida, soltou a minha mão e permaneceu sentado, observando-me. Sou extremamente hábil em ler fisionomias, mas a de Luís era absolutamente impenetrável no momento. Lembrei-me de repente que ele era rei desde os 5 anos de idade. A habilidade de esconder os pensamentos fazia parte dele, tal como o seu nariz bourbon ou os olhos negros e sonolentos. Esse pensamento trouxe outro por arrasto, com um calafrio que me atingiu com toda a força na boca do estômago. Ele era o rei. Os cidadãos de Paris só iriam rebelar-se dali a mais de 40 anos. Até lá, o seu poder em França seria absoluto. Ele podia libertar Jamie com uma única palavra, ou matá-lo. Podia fazer o que quisesse comigo. Não havia a quem recorrer. Um aceno com a cabeça e os cofres de França poderiam fazer jorrar o ouro que lançaria Carlos Stuart, atirando como um raio mortal que atravessaria o coração da Escócia. Ele era o rei. Faria o que bem entendesse. E eu observei os seus olhos escuros, turvos em pensamentos, e esperei, tremendo, para ver qual seria a vontade real. Diga-me, ma chère madame, disse ele finalmente, saindo de sua introspeção, se eu acedesse ao seu pedido, libertar o seu marido. Ele parou, considerando. Sim? Ele teria de deixar a França, disse Luís, uma das grossas sobrancelhas erguida em advertência. Essa seria uma condição para a sua libertação. Compreendo. O meu coração batia com tanta força que quase abafou as suas palavras. Jamie deixar a França era exatamente, afinal, o objetivo. Mas ele está exilado da Escócia. Acho que isso pode ser tratado. Hesitei. Mas não parecia haver muita escolha senão concordar em nome de Jamie. Está bem? Ótimo. O rei acenou com a cabeça satisfeito. De seguida, os seus olhos retornaram a mim, pousaram no meu rosto, desceram pelo meu pescoço, pelos meus seios, pelo meu corpo. Pedir-lhe-ia um pequeno serviço em retribuição, madame, disse ele suavemente. Os nossos olhos encontraram-se por um segundo. De seguida, baixei a cabeça. Estou inteiramente à disposição de Vossa Majestade, disse eu. Ah! Ele levantou-se, tirou o roupão, lançando-o descuidadamente por cima do encosto da sua cadeira de braços. Sorriu e estendeu a mão para mim. Très bien, ma chère. Venha comigo, então. Fechei os olhos rapidamente, tentando fazer os meus joelhos funcionarem. Já foste casada duas vezes, por amor de Deus. Pensei comigo mesma, para de fazer tanta confusão por causa disso. Ergui-me e segurei-lhe a mão. Para minha surpresa, ele não se voltou para a chaise de veludo, mas conduziu-me para a porta no outro lado do aposento. Tive um instante de fria clareza quando ele me soltou a mão para abrir a porta. Maldito sejas, Jamie Fraser, pensei, que ardas no inferno. Fiquei parada, imóvel, na soleira da porta, piscando os olhos. As minhas ponderações sobre o protocolo real para tirar a roupa desfizeram-se em puro assombro. O aposento estava às escuras, iluminado apenas por várias e minúsculas lamparinas reunidas em grupos de 5, em nichos, nas paredes do quarto. O aposento em si era redondo, assim como a enorme mesa ao centro. A madeira escura brilhando com reflexos pontilhados. Havia pessoas sentadas à mesa, não mais do que vultos escuros e curvados contra a escuridão do aposento. Houve um murmúrio à minha entrada, rapidamente silenciado ao verem o rei. Quando os meus olhos se acostumaram à escuridão, percebi, com uma sensação de choque, que as pessoas sentadas ao redor da mesa usavam capuz. O homem mais próximo virou-se para mim e vislumbrei um leve brilho de olhos atrás, de buracos no veludo. Parecia uma convenção de carrascos. Aparentemente, eu era a convidada de honra. Perguntei-me, muito nervosa, por um instante, o que exatamente seria esperado de mim. Pelas insinuações de Raymond e de Marguerite, eu tinha, de um modo geral, visões nos meus pesadelos de cerimónias de ocultismo envolvendo o sacrifício de crianças, estupro cerimonial e ritos satânicos. Entretanto, é muito raro que o sobrenatural se materialize de acordo com os sonhos e eu esperava que esta ocasião não fosse exceção. Ouvimos falar da sua enorme habilidade, madame, e da sua reputação. Luís sorriu, mas havia um tom de cautela nos seus olhos quando olhou para mim, como se não soubesse o que esperar de mim. Ficaríamos muito gratos, madame, se nos concedesse os benefícios de tal habilidade esta noite. Acenei com a cabeça, assentindo. Muito gratos, hein? Bem, isso vinha a calhar. Queria que ele me ficasse grato. Mas o que é que ele esperava que eu fizesse? Um criado colocou uma enorme vela de cera sobre a mesa e acendeu-a, lançando uma poça de luz suave sobre a madeira lustrada. A vela era decorada com símbolos como aqueles que eu vira no quarto secreto do mestre Raymond. Regardez, madame. A mão do rei estava sob o meu cotovelo, direcionando a minha atenção para além da mesa. Agora que a vela estava acesa, pude ver as duas figuras que estavam paradas, de pé, silenciosamente, entre as sombras trêmulas. Apanhei um susto com o que vi, e a mão do rei apertou o meu braço. O conde de Saint-Germain e o mestre Raymond estavam lá parados, lado a lado, separados por uma distância de aproximadamente 2 metros. Raymond não deu qualquer sinal de me ter reconhecido, permanecendo imóvel e em silêncio, com o olhar fixo e desviado para o lado, com aqueles olhos negros sem pupila de um sapo num poço sem fundo. O conde viu-me e os seus olhos arregalaram-se, incrédulos. De seguida, franziu o senho para mim. Estava vestido com os seus melhores trajes, todo de branco, como sempre. Um casaco de cetim branco, engomado, sobre um colete e calças de seda creme. Uma fileira de pérolas minúsculas ornamentava-lhe os punhos e as lapelas, brilhando à luz da vela. Excluindo-se o esplendor da vestimenta, o conde parecia um pouco desgastado, pensei. O rosto estava abatido de tensão. E o laço do lenço de seda ao pescoço estava parcialmente desfeito, a gola escura de suor. Raymond, ao contrário, parecia calmo como um peixe no gelo, impassível, com as duas mãos enfiadas nas mangas do seu encardido robe de veludo costumeiro, o rosto achatado e largo, numa expressão plácida e inescrutável.